Fato de uma vida acontece em noite e dia. E quando nos ligamos, não há outra saída. Fatos de uma vida não interessam mais a ninguém, mas eles são seus e você não poderá ser. Fatos de uma vida nem sempre são bonitos, certos acontecimentos não nos deixam aflitos. Fatos de uma vida são sempre diferentes, se são todos iguais, não há quem aguente. Fatos de uma vida, eles vêm e vão, e são importantes, que merecem uma canção. Fatos de uma vida acontecem sem se perceber, mas são apenas eles que modelam cada ser. Fatos de uma vida causam por acidente essa música ser um repente. Fatos de uma vida são complicados e fazem nossos planos saírem todos errados. Fatos de uma vida que ninguém gosta, e essa música tá uma bosta. Fatos de uma vida que ninguém gosta, e essa música ficou uma bosta. Fatos de uma vida, não tenho do que reclamar, mas agora é a hora de parar.